de bordo! Estamos começando mais um Diário de Bordo! Show! Nós estamos passando por um momento sem precedentes, onde pela primeira vez o mundo passa por uma mudança completa do seu modo de vida, numa escala nunca antes imaginada. O coronga, covid, micróbio do caralho, mudou muita coisa em pouquinhos meses e ainda pode mudar muitas coisas para os próximos anos. E para isso, o Diário de Bordo vai pensar com você. Como será o mundo após a pandemia? E para isso, eu trouxe aqui um menino Iago, especialista. E aí, pessoal, meu nome é Iago e vamos que vamos. Isso aí, energia lá em cima. Vamos lá, galera. É isso aí. Boa, time. Arthur. Aqui é o Arthur e provavelmente eu nunca mais vou comer um bolo que alguém soprou em cima antes. Por que não? Quando que criança faz isso? Chimbinha, vamos lá, Chimbinha. Fala aí, galera. Quem fala é o Chimber. Eu tenho que falar pra vocês. Eu espero que o mundo evolua. Evolua não, né? Que aprenda alguma coisa com essa pandemia, porque continuar do jeito que tá é foda, né? Porque a gente tá mal pra caralho. Pelo menos alguma coisa de bom a gente tem que tirar disso, né? É isso aí. Energia lá em cima. O que, que a gente canta pra ele nesse caso? Okay. Always look on the bright side of life. Essa também é uma boa. Essa também é uma boa. Cada um fica aí a referência para a prefeitura de Berlândia, que eu sei que vocês sabem do que eu tô falando. Ô, louco. Que isso. Referência. Assuntos internos com a prefeitura de Berlândia. É porque eles fizeram uma paródia dessa música com uma campanha de propaganda do Terminal Central. Não. O quê? Terminal do Bem. É sério, é sério. Não. Manda o link. Corre lá no dia da publicação desse episódio, olha lá nos stories do Instagram do arroba Diário de Bordo que vai estar lá. Ô, louco. É isso aí, galera. Então, vamos ali para os recadinhos muito importantes. Fique, não pule, escute. É importante, presta atenção. Sim. E aí a gente vem para essa pauta maravilhosa. Então, galera, passando aqui para dar um recado bem rapidinho, para dizer que esse episódio de hoje ele é diferente, ele é especial, porque ele é feito em parceria com a Prefeitura de Uberlândia, num modelo novo que a gente está testando aqui. Então, pode ser que fique uma qualidade um pouquinho diferente do que eu acostumado, talvez até melhor, quem sabe. E isso tudo está acontecendo graças ao edital emergencial de incentivo à cultura. Então, fica atento porque em Uberlândia vai rolar muita coisa a partir disso. Vai ter muita live, muito show. Inclusive, vai ter uma live do Diário de Bordo, que vai ser dia 27, 8h30 da noite. E se, pô, 8h30 da noite, eu vou ficar fazendo o que até lá, né? Eu te arrumei uma coisa aqui, ó, sou seu amigo, ó. 7 horas antes da nossa live, vai rolar a live de uma banda aqui de Uberlândia, que já teve um participante aqui no episódio do podcast, o menino Gui, um abraço pro menino Gui. Inclusive tem um cara desse podcast que já até tocou nessa banda aí, mas deixa quieto. 7 horas da noite vai ter um show live da Soaking. E se você quiser mais informações, procura lá no Instagram dele, Soaking Oficial, S-O-L-K-E-N, e você vai ter tudo que você precisa, e você vai assistir a live deles, depois vai ver a nossa, e vai ficar todo mundo feliz, todo mundo contente. É isso aí, bora pro episódio. Então, galera, a tal da pandemia chegou e não tá muito afim de ir embora tão cedo, né? E que todo mundo fala aí, que os estudos estão apontando, que provavelmente a gente vai ter que ficar aí alternando entre isolamento social, abre um pouquinho de isolamento social por uns 2 anos, até que a gente consiga, talvez com uma vacina, imunizar a galera. Meu Deus, cara, 2 anos. Dois anos é muita coisa, viu? É aquele negócio, né? Chegou o viajante no tempo, fala assim, ô menino, ô moleque, que ano que você tá? Ah, eu tô em 2020. Ele, é só o primeiro ano da quarentena. Eu lembro assim, de ver no começo do ano o Trump falando, não, até a Páscoa a gente libera. Ah, é? A galera, não. Ah, liberou geral mesmo. Setembro, super deu certo. O mundo vai estar normal. É. Não, vocês lembram quando a gente falou... Liberou. Vocês lembram quando a gente pensava que até agosto já ia dar certo? Não, agosto? Até agosto já tá tudo beleza. Não, agosto de Deus, filho. Não, em março eu pensei que a faculdade ia voltar no segundo semestre, tranquilo. Doce, não, que a gente ia voltar em junho, julho. Falei, ah, pronto. Não tem essa dificuldade antes de 2025, não. Três meses. Três meses tá tudo certo. É, primeira década muito da quarentena, né? É. Mas nas últimas pandemias grandes, assim, alguém sabe quanto foi o tempo que ficou parado? Que eu sei que na gripe espanhola, né? Se não me engano, acho que foi um ano, dois, assim, o mundo já tava normal, sabe? Porque... pelo menos as regiões que tiveram mais... que pegou mais forte ali, em algumas cidades, os caras tiveram ali as duas ondas, mas era, tipo, no máximo um ano, então, não sei. A doença não sei passou se esperar o mundo também, né? É. Tem esse pequeno detalhe. O rolê é que, atualmente, a gente tem muito mais ciência do que na época da Revolução... Revolução, não. Na época da gripe espanhola, né? A gente tem mais conhecimento sobre os micro-organismos que causam isso. Então, acho que a quarentena também tem muito mais esse ar de cuidado prévio e tudo mais, né? Uhum. Não adianta ter ciência se a gente não segue. É, não. E tem outra questão. Mas aí já não. Aí vai dar comigo. A própria ciência, ela precisa de algumas coisas. A gente tem que fazer esse disclaimer de que essa projeção de 2 anos... ela é otimista. Ela é otimista e a gente não sabe, porque a gente não sabe como que o Covid, como que o Corona vai comportar no corpo das pessoas daqui Sim. pra frente, se tem algum prazo aí de reinfecção. Então, isso depende também da produção da vacina. Então, todo Mas tipo a questão de projeção... é que dá pra saber, assim, a gente consegue ter estudos muito eficientes, mas igual você falou, a ciência precisa de um tempo pra... agir, né? Qualquer tipo de pesquisa Sim. muito afobada, igual foi o caso de uma pesquisa recente, com um número X de pacientes testando medicamento lá, se mostrou falha em vários aspectos. A revista chegou a tirar, a Lancet, que é uma revista top, assim, de linha de divulgação científica, chegou a tirar a pesquisa. Então, assim, é aquela coisa do a ciência consegue fazer, mas a gente tem que esperar. Sim. A gente tem que dar um pezinho atrás. Falar, não, beleza, ok, vamos repensar. Mas essa questão, Iago, que você perguntou, é realmente não dá pra prever, assim. Porque igual Sim. a gente tá falando de 2 anos, pode durar 5. Porque cada vírus cinco... comporta de um jeito, não dá também. Vírus... A gente vai falar sobre isso em outro episódio, mas o vírus do... Esse vírus em específico, Covid, né, ele se comporta muito como uma gripe. Então ele espalha muito fácil, ele passa indetectado em alguns pontos. Então... E você falou uma coisa muito importante também sobre em relação ao tempo, né? Que eu acho que o principal elemento para a ciência é o tempo. Não dá nem as múltiplas pesquisas e tudo isso se dá com o tempo. Sim. E o próprio coronavírus, no começo do ano, era tipo, não usa máscara, não adianta nada. Depois, não, peraí, usa máscara. Não fica em superfície, agora fica em superfície. E isso tudo, provavelmente, até os estudos que a gente está tendo agora, daqui a 1-2 anos vai estar tudo errado, sabe? A tendência é cada vez anos a gente ser refinado. Daqui a 1-2 anos a gente vai ver, tipo, não, peraí, não foi bem assim. Ele começou, na verdade, 3, 4, 5, 6 meses antes, sabe? Sim. E aí que a gente vai começar a ver retorno disso. Então, é realmente complicado a gente olhar assim, mas é ter esperança. E que isso já não sirva de maneira nenhuma para pregar anti-ciência, galera. Pelo amor claro de Deus. Não, é assim que a ciência funciona. Entendi. A ciência é um sistema democrático, né? De que todos podem pegar o mesmo método e repetir em outro lugar para ver se chega nos mesmos resultados. Se não chegou, ótimo. É porque tem alguma coisa acontecendo que a gente não sabe ainda. Seja no método, seja... E isso é a vantagem dela, é se Sim. permitir estar errado. Sim, sabe, sim, porque se fosse lá no começo e falasse assim, não, é assim e ponto, sabe, se a gente achasse que era da primeira leva de informação fosse real, a gente ainda ia estar achando que ele não se propagava entre seres humanos, sabe? Sim. Pois é bem complicado isso. Uhum. E você falou uma coisa que eu achei legal, que tipo, a gente já tem uma nova informação sobre, por exemplo, entre aspas, né, a nacionalidade do vírus. Porque o vírus começou num país, né, em tese, assim, a gente teve a notícia na grande massa de que ele começou num país X, passou, acho que 3 meses, a gente descobriu que China. Já tinha, não cara. Eu tô tentando evitar dar rótulos, porque também acontece de propagar xenofobia e tal, tem casos... O problema não é dar rótulo, o problema é a gente ser preconceituoso mas o rótulo preconceituoso, mas... pode ser um dia de preconceito. Mas a questão não é essa, que tipo, a gente já teve esse primeiro boom, né, de, não, começou na China. 3 meses depois, uma notícia saiu falando que, na verdade, o vírus já tinha começado antes na França, já tinha um caso antes na França. E eu fico pensando, tipo, como é que vai ser a relação entre os países depois desse rolê, sabe? Então, será que, tipo, um país vai falar assim, olha, a gente vai ter que começar a restringir galera aqui dentro. Já que, não que já não restrinja, né, não que já não tenha isso, mas, sei lá, eu fico imaginando a geopolítica do rolê depois. Então, Arthur, eu acho que a gente já vive uma crise relacionada a refugiados e essa crise, a tendência agora é ela se agravar. Porque, assim, tem muito país que vai aproveitar que agora tá tendo essa restrição maior, que tem um motivo para isso, para restringir a entrada de pessoas no seu país, para manter isso depois, provavelmente. Sim. E se já é um problema muito grande isso hoje, a gente pode imaginar que isso vai piorar. Sim. Vocês acham que o passaporte biológico é uma realidade? Tipo, a galera só vai entrar depois que for analisado, falar, olha, essa pessoa realmente não tem Covid, já tem os anticorpos, já teve, como é que é? Porque, assim, é um momento, né? Uma ótima desculpa pra isso. É complicado falar disso. É realmente complicado falar disso, porque, por um lado, tipo, se a gente for ser extremamente frio em relação a tudo isso, se esse monitoramento tivesse sendo feito lá do início, a gente não estaria enfrentando essa crise. Sim. Sabe? A gente, tipo... Eu não acho que seja errado você... talvez frear alguém de entrar em determinado lugar se essa pessoa tá carregando um vírus que pode contaminar as pessoas lá dentro. Mas é aquela, leva a pessoa talvez pra um determinado lugar pra ser tratado e tudo mais. E isso pode ser bom pra ambos os lados. Eu não vejo isso como um problema. O problema eu acho que tá em como essa informação vai ser ingerida pelas pessoas. Porque a própria questão de você ter aplicativos que te informam onde você tá, se você teve contato com alguém que tenha o vírus ou alguma coisa assim, tipo, uma vez que as corporações e até o Estado mesmo tem essa informação, eles não vão abrir mão, sabe? Uma vez que você dá um passo a mais pra te restringir alguma liberdade, ela vai ser bem difícil de ser retomada, sabe? Então, é complicado isso, é realmente complicado. É aquela coisa do... Que se não tiver realmente uma ação do Estado, nada vai acontecer, né? É um momento complicado, a gente fica de mãos atadas. Isso que eu falei, é um momento difícil para falar disso, porque se alguém chegar e falar assim, não, o Estado tem que realmente controlar tudo e bloqueia todo mundo e deixa todo mundo em casa e tudo, hoje é muito fácil a gente falar assim, sabe? Porque a gente quer passar logo por isso e talvez essa seja uma solução rápida para isso. Só que lá na frente isso pode gerar um problema gigante, sabe? Sim, eu acho que nem é lá na frente, eu acho que é também uma questão... imediato de como fazer isso. Porque, assim, falar, vamos fazer, é muito fácil. Agora, pensar em, por exemplo, políticas públicas, em portarias, em métodos, em instituições para fazer isso, já é outros 500 muito mais complexos. Isso envolve... Né, porque tem uma questão muito interessante que já apontou, que o Bauman vai falar sobre isso num livro chamado Retorno do Pêndulo, né? Que a gente vive numa eterna dicotomia entre liberdade e segurança. As transformações sociais, o que vai gerar isso pro Bauman, né, nessa obra, sempre bom deixar claro, é que a gente ou vive dando mais liberdade ou vive dando mais segurança. Então, assim, talvez a gente tenha vivido um tempo de uma liberdade, depende também para quem, né? E agora a gente tá nesse período em que a segurança tá começando a emergir nessa ideia do, olha, eu só vou deixar você entrar se eu conseguir medir a sua temperatura corporal, sabe? E eu nem sei como é que vai ser isso depois, porque, assim... baladinha, não sei como é que vai rolar. Mas ao mesmo tempo, isso, por exemplo, foi uma das medidas que freou a SARS lá em 2013. Sim. Então é um ponto interessante, sabe? Porque o Arthur falou que nessa questão de criação de portarias, de que forma que o Estado vai lidar, e a gente viu que países que já passaram por uma coisa parecida há muito tempo, souberam lidar com muito mais facilidade, como a questão da Coreia, a própria China... E é uma questão que já fica aí pro ouvinte a instigação para assistir a nossa live, que a gente vai debater mais sobre isso. Sim. É uma questão cultural muito louca, né? Porque, tipo assim, a gente tá falando de grandes movimentos, né? O movimento do Estado, o movimento de uma ideia de um passaporte biológico. Só que aí, tipo, e as mudanças culturais pequenas, sabe? Que talvez o Estado não possa ajudar tanto ou intervir tanto. Tipo, véi, eu não sei se depois que a gente passar por isso, vai rolar baladinha. Eu, real, não sei. Show, baladinha. É complicado se imaginar, por exemplo, num cinema, sabe? Sentado do lado de alguém por 2 horas, respirando aquele mesmo ar e tudo mais. É realmente complicado. Mas essas mudanças, talvez, elas ficam e marcam a gente de um jeito que a gente acaba esquecendo de onde elas vieram. Por exemplo, o Pois álcool é. em gel, muita gente não lembra, mas de 2009 pra cá que isso surgiu, sabe? Sim. Foi depois da H1N1. Porque antes não tinha esse costume, sabe? Tanto é que na época o povo até brincava, ah, precisou do H1N1 pra ensinar o pessoal a lavar a mão, sabe? E vivente viu que não E aí? aprendeu. A gente viu que não aprendeu. Mas assim, essa agora, toda essa questão do coronavírus, muitas vezes a gente pode tirar alguma coisa bem positiva disso, de, ah, o pessoal vai começar a não se aglomerar muito quando estiver gripado, o pessoal vai começar a usar máscara quando está gripado. Sabe, isso tudo pode ser benefício, sabe? Senão você tocou num ponto importante, Thiago. É de que se o coronavírus e toda essa questão pode mudar um pouco a relação que as pessoas estão tendo com a ciência. Porque o que a gente está vendo agora não é um reflexo do coronavírus em si, é toda um diálogo ali com Campanha a ciência, ciência. uma campanha de ciência que já vem da questão climática, que é negada há muito tempo. Sim. Muitas vezes a ciência é vista como uma coisa maligna que quer, sei lá, destruir a família e não sei o quê. Só Aqui que fala assim, não, mas a ciência só prevê tragédia. Eu tenho uma péssima notícia para você. Eu A tenho uma vida é uma péssima tragédia. notícia para você, amigo. Você não tá gostando da pandemia, espera para ver o que o aquecimento global traz para você, viu? Pois é. Isso aqui é um E treino. essa onda anti-ciência, ela tá vindo tem muito tempo já, né? Que nem você falou em questões climáticas, muita galera já tá começando a desacreditar de tudo. E Então, eu espero mesmo que, mas tipo, que ela. sempre existiu. Eu acho que não é nenhum movimento de agora, sabe? Mas a É porque gente, agora a gente tomou tem. mais força. É porque Então, agora todo mundo tem voz, essa sabe? questão aqui Isso também, é importante. esse tipo de narrativa também conseguiu alcançar postos políticos importantes. E tem um Sim. detalhe: pela primeira vez a gente está vendo isso acontecer muito rápido, no sentido de vem a narrativa anti-ciência e os dados, a realidade, o mundo real, está derrubando isso na paulada, entendeu? Será que a gente consegue prever aí, aqui para frente, uma forma que, vendo, tendo as pessoas enxergando que as previsões da ciência estão acontecendo, que elas têm que ser levadas com A sério, seriedade, né? se isso vai mudar um pouco essa relação? Mas, assim, a gente tá falando de um ponto que eu não discordo, eu concordo muito com todos vocês. Vou fazer o papel de advogado do diabo aqui. Concordo muito com vocês que a gente tem sim essa onda antipolítica. Mas eu vejo também que parte disso, parte dessas discussões também é muita. Não é uma anti-ciência. No sentido positivo da palavra, sabe? Tipo, não é alguém que nega a ciência de bom grado. Acho que é muito também desinformação, porque a gente vai falar disso na live, a gente tá fazendo uma propaganda da live, mas a maioria das pessoas não sabe biologia básica. É uma coisa assim meio assustadora, que as pessoas não sabem o que que é vírus. As pessoas acham que beber álcool vai matar o vírus, as pessoas acham que é o frio que causa gripe, entendeu? Acho que isso também é importante pensar, que não é uma questão. Claro que passa por isso também, uma questão, igual o Iago falou agora, muita gente tem opinião. E algumas pessoas que não têm opiniões tão boas sobre as coisas acabam tendo voz. Mas também tem uma questão de pessoas, por exemplo, meus pais não têm conhecimento em biologia básica. Então, assim, fica complicado falar sobre isso também, sabe? Essa questão de lavar a mão sem saber por quê, o que está acontecendo e tal. Tem muita gente que não sabe como que o sabão age, sabe por que Sim. o sabonete é bom Os para ecos que tirar o essas vírus. opiniões vão ter na Vão sociedade, na ressoar. população, dependem dessa questão de formação, né? Isso passa Exato. muito por como que é feito o ensino, como que ele é visto, muitas vezes de uma Sim. forma não formativa, mas voltada, única e exclusivamente para mercado, que gera esse tipo de pensamento. Falando em Mas ensino. a gente está num lugar que prega e você pode perguntar para, assim, 90% das pessoas vão te responder que se você tomar um antibiótico vai te melhorar da gripe. Sim. Nem sentido, Como mas tudo bem. assim, Não faz velho? sentido, sabe? Mas é uma informação que todo mundo propaga, sabe? É um remédio que a Sim. galera toma, que se você for. Até em alguns hospitais eles vão te Isso receitar. gera possibilidade para esse tipo de corrente aparecer. Porque, ah, beleza, o alho tem algumas propriedades que podem ser antibióticas, pode? Ele vai matar um vírus? Não, ele vai te tratar até de uma bactéria? Não vai. Então, galera, não é chá de alho com gengibre que vai te curar. Porque é uma coisa tão simples que você acha mesmo que a gente já tem aí. Ele tá em junho, já tem 6 meses de pandemia. Que ninguém comeu alho e percebeu que tava tendo algum ponto positivo. Sim. A galera, eu acho que foi até o Átila que falou isso em um podcast alguns anos atrás, sobre essa mística que o pessoal tem em relação à ciência. Sabe, sim, que existe um complô da ciência para fazer as coisas acontecerem. E, assim, é só outra pessoa igual você que tá lá, sabe? São pessoas que também querem chegar num resultado bom e positivo e tentar ajudar o máximo de pessoas possíveis. Sim. E mesmo assim, se você for com a narrativa de que todo mundo é filho da puta lá, se alguém descobrir alguma coisa, ela não vai guardar. Ela vai querer ganhar o prêmio e dar um jeito de transformar isso num produto e ganhar dinheiro, sabe? Você pode ficar tranquilo que não tem essa coisa de uau, eu vou esconder isso porque a indústria é o sistema. Não, não é assim. É uma guerra por patentes, né? Todo mundo tá querendo o seu, sabe? Uhum. Se alguém descobrir um negócio super escondido e tudo, eu sei que essa narrativa é bonita e é bom você se sentir que, uau, eu sei de algo que só eu sei, sabe? E é por isso que toda essa onda, eu acho, de anticiência, de teorias da conspiração e de coisas vem surgindo hoje em dia, mas não é assim que funciona no mundo real, sabe? Inclusive, sim, amiguinhos, a gente pode ir mais pra frente fazer um programa só sobre isso, porque é um metodologia. Pouco, é um pouco da minha dissertação de mestrado. E eu gostaria de. Ô, louco! O cara jogou na mesa, hein? Mas é bom mesmo. A gente até fez um programa sobre mitos da ciência, que a galera acha que lá, assim, se você sair da atmosfera da Terra, não tem gravidade. É algo que você ligar o jornal, vai estar passando isso, sabe? O William toda Bonner área, fala isso. Toda sabe? A área da ciência tem seu terraplanismo, né? Sim. Tem a sua simplificação tosca. Sim. Então, e a medicina como um todo, galera? Toda essa relação que a gente tem com saúde. Você acha que com a Covid vai mudar alguma coisa? Cara, assim, a gente tem aí os testes com cloroquina, né, que estão sendo realizados e em muitos países já chegou esse resultado de que não dá certo. Outros foram banidos, outros países estão vendendo cloroquina, tá bem bagunçado. Assim, falar a curto prazo de como vai ser as coisas é meio arriscado e é pedir pra errar, né? Sim. Mas eu acredito que, tipo, nos próximos anos a gente vai ter uma enxurrada de medicamentos milagrosos, entre aspas. Não milagrosos em si, né? Não uma coisa, uma falácia, mas é aquela coisa do tipo, olha, esse remédio cuida de gripe, compre você também para evitar, né, Covid. Mas o legal é que essa necessidade de urgência tá fazendo a pesquisa andar muito mais rápido nesse sentido, né? Assim, de produzir uma vacina, a gente já tem não sei quantas vacinas registradas na Inglaterra, sendo testadas, né? E tudo mais, Acho que essa urgência vai fazer a medicina andar mais rápido. Não só a medicina, né, mas as áreas afins, que são, na verdade, muito mais responsáveis pela pesquisa básica. A biomedicina, sim. A biologia, né? Isso muda Pode falar. Isso muda até a questão de como que os estados estão lidando, né? No próprio Brasil, a gente tava vendo, assim, com o Mandetta, que era, assim, uma tendência de deixar o SUS um pouco de lado para fazer uma saúde um pouco mais privada e teve que mudar de postura bruscamente porque a situação obrigou, entendeu? Também um pouco foi isso na Inglaterra e os estados vão ter que repensar um pouco essa postura de saúde pública porque uma pandemia como essa pode vir a qualquer momento. Então, se a estrutura do estado não estiver preparada, vai acontecer o que está acontecendo de novo. Só voltando um pouquinho no que o Arthur falou, o meu medo dessa questão da indústria, de como que a medicina e a indústria farmacêutica vai se moldar nisso, é como eles manipulam a narrativa, sabe? É bem no ponto que você falou mesmo, mas a quantidade de propagandas que você tem agora de sabonetes que matam bactérias, sabonetes que prevêem bactérias, assim, sabonetes que dificultam a ação do vírus, tá? Sabão faz isso, sabão, sabe? Né? Sim. Então, mas você vê isso sendo vendido e a pessoa que tá assistindo a TV, como ela não tem esse background de informação, ela vai falar, não, aquele sabonete tal faz aquilo, ou aquele remédio alivia sintomas de gripe e alivia sintomas virais, não sei o quê. Então, é muito complicado isso, e é perigoso isso, sabe? Este sabonete antibactericida mata 99,9% das bactérias, compre já. Tem um exemplo muito legal que rola no Brasil bastante. A gente já tem a nossa epidemia, assim, salvo, né, as proporções, que é a dengue. A dengue é uma doença que rola no Brasil há muito tempo, mata muito também. Só que a dengue, ela tem uma questão... De porrada, inclusive, né, a gente teve a questão do Zika, do chikungunya, que também foi péssimo no Brasil uns anos atrás. Febre amarela. Febre amarela. Mas a dengue, ela tem uma questão que eu acho muito interessante de pensar sobre isso, que é... Os sintomas delas são muito agressivos, assim. Então a pessoa tem uma dor de cabeça muito forte, uma fraqueza muito forte. E aí, pra cuidar dos sintomas, a gente procura medicamentos. Então é muito comum que passe na TV, sei lá, uma marca X de remédio contra dor de cabeça e no final fala, olha, esse medicamento não é indicado em casos de suspeita de dengue. Eu acho que vai acontecer mais ou menos isso também com o Covid, no sentido dele ser também, não agora, porque agora a gente tá num período muito acelerado e tá rolando um isolamento, então assim, talvez... Você falou que a gente não tem informação também. Não tem informação, provavelmente vai então, precisar assim... de uma resolução ou até alguma lei, assim, que impunha para as propagandas em si deixarem isso mais ter claro, esse, né? Como acontece com a dengue. Sim, pois é. Porque agora a gente tá isolando, internando, justamente pela periculosidade, pelo grau de mortalidade. Mas assim, a gente tem que pensar também que amanhã o Covid pode virar uma nova dengue, né? Pode ser aquela coisa do rola. A gente tenta cuidar? Tenta. Mas aí controlar é outros 500. Ou a galera até acha, tipo, beleza, vai vir a vacina e acabou. Pode ser que não. Pode ser que a vacina que a gente consiga criar seja aquelas vacinas que precisam de um reforço em tanto e tanto tempo. Sim. A gente conversou muito em off sobre isso, que a logística da vacina é um rolê muito louco. Então, assim, o Covid ele vai ser muito assimilado à nossa cultura nos próximos anos. No sentido de cuidados básicos e prévios. E, assim, mesmo com a vacina vai rolar muito essa coisa do não vou enrolar porque eu sei que se eu for eu posso pegar Covid, lavar as mãos sempre quando chegar na rua, a galera usar máscara. Inclusive, não percam nossa live. A gente vai falar muito sobre vacina também. A galera vai ter aqueles negócios de mãe com catapora, né? Tipo, põe as crianças pra brincar, pra pegar catapora. Pra pegar logo, E ter possibilidade de ter uma doença mais grave no futuro. Oi? Da galera tá compartilhando um copo com saliva entre os presos com Covid. Teve cara, isso é muito perigoso, em vários sentidos. Isso é um atentado contra a natureza humana em vários sentidos. Darwin tá assistindo de camarote, isso aí. Cara, pior que eu também vi gente falando que era, tipo, que era bom pegar mesmo agora, tipo, ah, vou pegar agora porque aí eu fico imune. Pronto, vou. Se eu pegar agora... Na minha cabeça eu peguei umas 3 vezes. Isso. Vamos e lá, eu queria muito ter pego, cara. É a muito. Coisa da biologia básica. Isso é complicado por quê? Porque a gente tá falando de um vírus. Ou seja, ele é basicamente material genético envolvido por uma cápsula proteica, assim, resumindo porcamente. Diz nem a gente. Pela simplicidade, um vírus sofre mutação muito mais rápido. Todo mundo, todos nós, sofremos mutação toda hora. Mas como é uma única célula que está mutando, a gente não consegue ver isso no nosso dia a dia e precisa também ser suposto à pressão ambiental. Então tem esses dois pontos. Só que um vírus, ele é um bichinho só que se reproduz rápido e muta muito fácil. Então, tipo assim, se eu pego Covid e por algum acaso eu passo pro Iago, não necessariamente o que eu peguei vai ser o que eu vou passar. Então, assim, você fazer essa seleção natural à regalia é muito ruim do ponto de vista biológico, porque você tá deixando ele se multiplicar e se mutar Tá deixando a natureza agir. Tá deixando a natureza. Não é imprevisível. Cara, falando nisso e em todas essas mudanças que tá acontecendo, né? Vocês viram o rolê dos pinguins em Veneza e, tipo, de toda a relação que a natureza tá, tipo, aproveitando da gente ficar parado? Dos golfinhos, bodes na Inglaterra. Né? Foi os golfinhos, né? Ah, foi? Cara, que eu falei? Foi pinguins. Ah, deve ter também. Tá bom. Só olhar com carinho, girafa, você acha? É. Cara, mas é muito louco isso, porque, tipo assim, tá rolando. Testemunho de Jeová, tomou? Abraçando o tigre ali, por favor. Mas tá rolando muito mesmo. Tipo, qualquer animal tá falando, eu vou entrar aqui, né? Não tem ninguém. É bicho. Mas é por causa do isolamento social, né? Tipo assim. Sim. Também teve o rolê de diminuir taxa de emissão de CO2 em países assim. Puxão. Teve um vídeo sabe? Que eu vi esses dias que era de uma mulher, que era tipo a pessoa de junho conversando com a de janeiro. Aí ela falava assim: não, Você tem que ver, o mundo tá muito louco. Tem golfinhos aparecendo em Veneza. Os animais estão andando por aí. O mundo diminuiu a emissão de carbono. Aí a outra mulher, nossa, que, o mundo tá muito bom, né? Melhorou. Aí depois ela fala, não, então, tem um mas, né? Por que que isso tá acontecendo? Então, caindo 3 aviões de gente morrendo por dia. Por dia. É. Fora isso, show. Parece tranquilo. Então, aí tem essa questão da emissão de carbono. A gente sabe, a ciência já está gritando no ouvido de todo mundo, que a gente está passando por esse processo de aquecimento global e que a gente precisa urgentemente rever a nossa política de carbono. Sim. Só que não vai ser com uma pandemia que isso vai se resolver, né? A gente está diminuindo agora, mas assim, essa ânsia de voltar a reativar a economia do jeito que era antes está latente, né? Então, mas isso serve de lição, porque caso a gente consiga ver ali uma melhora, isso virar dados em si, nas projeções, atrasar um pouco o caos, o colapso climático, talvez isso possa gerar também ali uma ideia de que, calma galera, a gente realmente sabe o que tem que fazer e a gente vai fazer. Então, isso é um rolê interessante, porque eu realmente acredito que a gente, como espécie, vai chegar nesse nível, sabe? A gente vai chegar lá e vai começar a agir melhor. Então, eu adoro a positividade dele. De história. Não, mas é por uma questão de história. Porque se você olhar pra trás, há 100 anos atrás, a gente era pior que é hoje. Tipo, a gente tá caminhando pra melhorar. Beleza que não é no ritmo ideal. Tá longe de ser o ritmo ideal. Mas a gente tá caminhando pra melhorar. A única coisa que eu espero é que não seja tarde demais. Mas eu acho que essa melhora vai acontecer. Exatamente o ponto que você falou, Renan. Ela pode ser forçada ou não. Isso vai precisar acontecer por obrigação, os nossos consumos, só que tarde demais tá mais na nossa cara do que a gente imagina. Sim. Tem dois pontos aqui que a gente pode conversar bastante. Primeiro, assim, a gente já tem duas narrativas falando muito sobre isso. A primeira narrativa é a científica, que é importante dizer que a ciência é uma narrativa que vai procurar entender a realidade a partir disso, com um método. E a segunda é a arte, através da ficção científica, né? A gente já tem um monte de livro que tá falando assim pra gente, olha galera, o que pode acontecer amanhã? E eu gosto muito de um livro em questão chamado Pedra no Céu, do Asimov, que ele brinca bastante com essa coisa do e se for tarde demais, sabe? Tipo assim, rolou já a expansão interestelar, já tá lá longe do galáxia. Só que o nosso planeta original, que seria a Terra, já tá, tipo, todo zoado, sabe? Não tem mais o que fazer nele. E as pessoas se esqueceram que ele é o planeta principal. Então, assim, a gente tem essas duas questões que a gente tem que pensar. Tipo assim, a arte já tá falando pra gente, e a ciência também, que talvez, sabe? Talvez seja tarde demais. Ser pessimista. Eu ia falar faz diferença? Se chega nesse nível de exploração espacial e a gente já tem outros lugares... Mas totalmente assim, colonizáveis e... Mas aí vai ser outro planeta e outro. Mas aí, e outra coisa, a gente tá falando sobre isso, e também tem uma coisa muito perigosa, que é a galera que tá defendendo essa redução de emissão de CO2 e animais tomando a Terra a custo da morte de outras pessoas. Tipo assim, todo mundo quer que o planeta melhore. Isso não vai talvez, bem, tá, talvez 5% da população não, mas ok, todo mundo quer que as coisas fiquem bem, mas a que custo a gente tá tendo isso, sabe? Solução, tipo, é uma pandemia. A solução do aquecimento global não é uma pandemia. Não é uma pandemia. Sim, não, claro. Eu tô sendo totalmente advogado do diabo aqui, tá? Eu quero deixar isso claro, mas é porque, assim, a destruição do meio ambiente pelo ser humano é natural, sabe? A gente às vezes esquece isso, tipo assim, correr contra isso, tipo assim, animais são extintos todos os dias, sabe? Provavelmente agora... Eu sei, eu tô me odiando por falar então, isso. Então, assim... Porque eu não concordo comigo, sabe? Mas é só um ponto que eu acho que a gente tem que saber. Inclusive, galera, já anota no caderninho aí, porque eu tenho uma galera legal pra chamar pra fazer um programa de aquecimento global. Bora mesmo. Porque isso é muito importante. A questão é assim... Destruição não é bem a palavra certa pra usar, mas isso não é o tema de hoje, então fica pra... Mas até animais que entram em extinção, sabe? Então, provavelmente a gente tá segurando muitos, sabe, pela mão, que já teriam sido extintos. A gente tá segurando muitos e tá jogando um monte da ladeira. Tem essa questão. Sim. Mas então, galera, acho que a gente deu uma voltinha aqui, né? Se fosse uma redação do Enem, o corretor ia tirar. Ia ser desclassificado. Mas tem uma questão que eu acho que é a mais prática, assim, no dia a dia, que as pessoas vão ver na cara como o Covid mudou a nossa vida, que é as mudanças do cotidiano. Como Sim. que a gente vai se relacionar com as pessoas em geral, porque todo mundo tá passando por essa questão, né, de não poder ver namorada, não poder dar abraço na avó, todo esse negócio. Até quando isso vai ser? E se isso realmente agora será o novo normal, esse tipo de relação? A gente vai ficar mais frio, a gente não vai esse dar abraço. Esse termo é muito bom, né? Esse termo é horrível. O novo normal. Eu até brinquei com isso na introdução, que tem umas coisas que a gente fazia, não precisa fazer, que é muito louco, né, se eu for pra pensar nisso a nível de contaminação. A gente sopra um bolo de aniversário e dá pra todo mundo comer. Sim. A gente espalha nisso, tanto que é bizarro. Serve pra medir. Tipo, cara, acho que eu não vou comer um bolo que alguém tenha soprado. O primeiro pedaço é pra vovó. Olha aí. Cara, aniversário viado. Infantil é a morte, né, cara? O hipocondríaco sofre ali e a mãe não vê. Cara, o pior de tudo é que criança, olha que louco, crianças são mais assintomáticas e transmitem menos. Então, nossa, então já era, porque não vai ter mais. Sintoma. Vai transmitir mais isso. Não vai ter sintoma, vai soprar, já era. E a criança não consegue soprar sem babar. É verdade. Sim. Nossa, ainda vai até um catarro junto, se você prestar atenção. Vai ensinar pra criança de 3, 4 anos o que é distanciamento social. Então, verdade. Boa sorte. Exatamente. Verdade. Complicado. Mas será que isso vai virar mudança cultural? Tipo assim, a galera não vai mais comer bolo? Acho que não. Com certeza vai. Cada um, tipo, o aniversário de criança vai ser um monte de bolinho porcionado, sabe? Cara, é uma boa, hein? Eu tô vendo o mercado nisso aí, hein, João? E a vela vai ser de LED. Nossa, eu tô vendo muito mercado nisso aí. Vou colocar. Quem estiver vendo isso aí e quiser roubar minha ideia, tá registrado. Coloca uma vela naqueles bolos de enfeite, faz a criança soprar, depois traz o bolo verdadeiro. É uma vela de LED com sensor, que ao ter o contato com o sopro, ela apaga. Outra coisa, olha aí, outra coisa que tá maluca soprado é... Soprado de um dia. Não, é, ficou longe do bolo. Eu não entendo essa minha volta, sabe? Tipo... Não, é só não soprar. Acabou. Bolo de enfeite é a solução, velho. Mas outra coisa que também tá maluca é reunião online, né? Tipo assim, tudo virou reunião online. Isso é bom, cara. A quantidade de empregos que a galera tá descobrindo que pode fazer de casa. De casa. É isso que eu tô pensando, tipo, em relação aos empregos, será que a galera, tipo, que às vezes trabalhava presencialmente, começou a fazer o trabalho home office, será que as empresas vão falar, pô, eu posso deixar aquele cara home office que ele consegue dar a mesma produtividade, sabe? É porque sabe? Não tem sei, toda essa questão. Mudança. Em cidades como São Paulo, que você tem pessoas que precisam ficar 5 horas em translado pra ir voltar do trabalho, sim. Se for um serviço que você consegue resolver com home office, é mais lucrativo pra própria empresa fazer isso. Sim, sim. Pois é. Precisa pagar vale transporte. É ruim pagar a locação, por uns lados que a pessoa vai sofrer com coisas que ela não sofria antes. É bom que ela também vai ter oportunidades novas que ela não tinha antes. É uma coisa que a gente não sabe bem como poderia ser. É, a gente tem que esperar. É. O mais positivo disso tudo é reuniões que podiam ser e-mail, agora são e-mail. Sim. É isso que eu ia falar. O próximo grande passo vai ser converter reuniões online em e-mail. Se isso acontecer, esse rolê do emprego é complicado. O João falou muito bem que essa questão de... Beleza, agora eu não preciso mais pegar ônibus, metrô. Uberlândia não sofre tanto com isso, porque a gente é uma cidade relativamente pequena e o nosso transporte público é até aceitável. Então, é ok, é bom. Mas a questão é, se eu tô em casa agora, eu vou ter que reaprender a lidar com o trabalho. Porque, assim, tem um livro muito bom chamado Poder do Hábito, que vai falar que a gente é um bicho de hábito. Então, assim, a partir do momento que eu tô no meu espaço de trabalho, o meu cérebro vai ligar uma chavinha falando trabalho. Inclusive, é por isso que é ruim estudar no quarto. É um exemplo tosco que me veio. Porque quando você olha pra sua cama, o seu cérebro vai ligar a chavinha do essa é minha área de descanso. Então, assim, você não consegue render tanto. Ou e o aí, contrário. Você vai dormir e fala, essa é minha área de estudo. No caso do Iago, é o contrário mesmo. Mas é porque... A gente vai ter que sim. Falar que eu tirei meu computador do quarto por isso. Exatamente. A gente vai ter que reaprender toda uma lógica de trabalho, do tipo, olha, eu não preciso ser 100% produtivo durante 8 horas, porque eu tenho os meus espaços no trabalho também, mas eu não vou zoar os meus horários, por exemplo, de dormir, ou tenho que entregar uma coisa amanhã, eu não vou deixar pra fazer essa coisa 11 horas da noite, porque eu tô em casa, sabe? Porque senão eu vou virar a noite. Então, a gente vai ter que reaprender, e a gente, pessoal que tá passando por home office mais pesado, a gente vai ter que reaprender toda uma lógica de trabalho. Sim, isso, tem, próximas, isso vai acompanhar até uma legislação, isso é uma coisa sim, que... tem isso também. É porque a gente tá falando a nível cultural, né? Sim. É, tem que pensar políticas, como é que vai rolar isso? É até estranho pensar que... na verdade, é um pensamento que também é aberto, então eu vou só compartilhar aqui pra ver se a gente chega em algum ponto juntos. Mas... a gente tá vendo muito questionamento sobre tudo agora, sabe? Sobre o governo, sobre distribuição de renda, sobre emprego, sobre a relação de patrão e empregado, sobre as relações interpessoais, sobre valores, o que a gente considerava algo importante, o que a gente não considerava tão importante. E eu não imagino que agora, de imediato, a gente vai ver alguma ação grande disso. Eu acho que a gente vai ver vários picos de ações, assim, muito... emocionadas da população, mas eu acho que daqui a uns 2, 3, 4 anos a gente vai começar a ver uma mudança significativa no status quo, sabe? Uhum. De pra onde a gente vai, porque agora, cara, você pode ver que tudo vira grandes discussões, sabe? Tudo vira uma coisa muito, muito, muito maior do que às vezes até é, porque tá todo mundo com o nervo, sabe, exposto, sabe? Como a gente tem muito acesso à informação, tem muita coisa acontecendo, e tem muita coisa acontecendo ao mesmo sim, tempo. Sim. Pô, no começo do ano a gente tava quase entrando numa terceira guerra mundial, sabe? Pois esse é. Esse ano foi intenso. Exato. E eu acho que pra população acontece uma coisa que é bem parecida quando a pessoa tá brava no trânsito, sabe? Que como você tá muito alerta o tempo todo, qualquer micro coisa a pessoa explode, sabe? Eu acho que isso tá acontecendo em todo lugar, sabe? E por isso que a gente tá, assim, toda hora a gente fala, nossa, agora a polarização vai começar a diminuir, a gente vai começar a ser mais sensato e tudo, e não, tá só afastando. Eu tenho acho um muito pouco de medo de fazer uma previsão, porque é complicado, porque pode ser um divisor de águas, mas isso pode ser cooptado por algumas pessoas pra uma coisa pior do que a gente já tem, né? O Tiririca já... É uma mudança, mas não necessariamente melhor, pra melhor. O Tiririca já trouxe pra gente uma frase que caiu por terra muito rápido. Que é o pior que pior tá que não fica. Pede Covid. Tá... Disse que o Brasil ia melhorar. A pauta tem um pouco sobre isso, né? Tem uma frase na pauta que é muito boa, que é tipo... Tentar prever o futuro é estar fadado a errar. E a gente tá falando muito sobre essas mudanças... E eu fico pensando também, Iago, em paralelos, mesmo que seja um equívoco, por exemplo, sei lá, a crise de 29, né? Que também deveria ter sido uma coisa assim, eu não vivi lá, só li sobre. Deveria ter sido uma coisa também assim, tipo, pessoas empregadas e qualquer coisinha, bum, a pessoa explodir e tudo mais. E eu fico pensando que, tipo, o Covid pode ser um exemplo disso. E talvez não, talvez daqui a 5 anos, a gente sabe, todas essas mudanças sociais... políticas, econômicas que a gente tá pensando, toda essa forma nova de ser, de fazer, daqui a 5 anos pode cair por terra e nada, sabe, acontecer de verdade. Então, eu fico muito louco com isso. É porque eu acho que a gente tá perto de um estopim, sabe? Principalmente em relação à informação. Sim. Sabe? E eu falo no sentido de tipo, agora, chegando às... Peraí, uns passarinhos. Eu acho que a gente tá chegando a um ponto de passar por uma crise muito grande, principalmente em informação. Sabe, sim, sim. Com relação a não confiar mais no jornalismo, não confiar mais na imprensa, não confiar mais no Estado, e não confiar nem nas amizades e tudo, e começar a questionar tudo e todos, isso não tende a caminhar para um caminho bom, sabe? A gente pode ter chegado a mudança, no teto, ela vai vir. No teto ali do que começou com toda essa questão da terceira revolução industrial... E todo esse desenvolvimento da informática, a gente pode ter chegado agora no teto do que isso pode ser da forma que foi construído, sabe? Então a gente precisa repensar e cabe um programa sobre isso também, cabe um programa sobre tudo. Sobre como isso é um traço da superinformação, né? Tipo assim, a gente tá recebendo informação a todo momento. E você falou uma coisa que eu pirei aqui agora, que talvez o limite da tecnologia não seja a tecnologia em si, mas quem opera ela. Tipo assim, a gente tá tão preocupado com o limite de software, de hardware, da... Como é que chama? Unidade? Superunidade? Sabe, tipo assim, a gente tá tão preocupado com isso que talvez a gente não tenha notado que o problema não é a tecnologia, mas o problema é como a gente processa todas as informações da tecnologia. É, mas eu acho que a gente pode até terminar por aqui esse programa, deixar pra gente... inclusive em relação à quantidade de informação, a gente não vai conseguir abordar tudo aqui. E muita gente vai falar na live do dia 27, a gente vai aprofundar mais, principalmente em relação a pandemias, a virologia, vai falar também sobre algumas mudanças que provavelmente vão ficar depois da que passar, né, esse período que a gente tá enfrentando. E eu queria pedir a ajuda de vocês aí, ouvintes, para mandar sugestões de temas também para a gente falar, mandar pessoas que podem participar e gravar com a gente, principalmente agora que a gente está conseguindo fazer essas gravações remotas. Se você está em qualquer lugar do mundo e tem uma conexão de internet, um microfone, uma câmera, você pode participar aqui. E é isso. Algum recado a mais aí que vocês queiram deixar também? Isso mesmo. Esse recado vale para você aí que está no Sudão do Sul, que está ouvindo esse programa. Você pode gravar com a gente. Exatamente. Mas é isso. Terminar com tchau, tchau. Famoso, né? Peraí, antes do tchau. Vê a live, assiste a live. Tchau, tchau. Ah, realmente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.